Bom momento, querido ouvintes, eu sou Paulo Zanella e no podcast Papo de Calçada número 200, a gente tem a nota de R$200. Olá, pessoas, eu ainda sou chamado de Bruno da S e eu estou cada vez mais velho, porque tá só a nova geração do Papo de Calçada aqui. Eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, cara? Olá, pessoas, eu ainda me chamo Gabriel Domingues e eu vim em paz. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabriel e estou aqui bebemorando com Suelen. E aí, galera, eu sou Suelen, aqui namoradinha do Gabriel, e as pessoas estão tentando me convencer a entrar aí. Vamos ver se vai rolar ou não. Tá no ar mais um Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Gente amada, gente bonita, estamos reunidos aqui agora em poucos, mas porém de qualidade, né? Pouco mais qualidade. Temos Bruno da S diretamente lá do Rio de Janeiro, não na capital, como ele tava explicando agorinha pra gente, mas mais do interior, né? Só que o interior do Rio de Janeiro fica tipo a 50 km da praia. Então, exatamente. Eu no Paraná, que no Paraná a gente tá tipo a 500 km da praia, mas o Bruno lá do Rio de Janeiro, complementando aqui o Papo de Calçada. Gabriel Lira e Suelen também do Rio de Janeiro, mais precisamente de Nova Iguaçu. Cidade de algum pagodeiro, com certeza. E lá de São Paulo, a capital da América Latina, Gabriela Domingues, participando aqui do Papo de Calçada também. Esqueceu o meu sobrenome, mano. Não, não esqueci não, lembrei. Ó, treta. E eu, é que é chamado Gabriela Zanella, nós já explicamos, acabou, nós já explicamos essa história aí, pessoal. Tá? Se eu já tivesse aqui, tava dando merda agora. Não, venha com essa história. E diretamente aqui do sul do mundo, quase na fronteira com Paraguai e Argentina, eu, Paulo Zanella, aqui de host hoje, mais uma vez, porque o Guilherme nos abandonou. Falando em Guilherme, hoje ele não está aqui presente, mas ele é lá de Minas Gerais. Tem a Angélica e o Gima, que era aqui de Londrina, no Paraná, mas está lá pro Pernambuco. O Maicon Oliveira, daqui a pouco, parece que vai aparecer por aí, ali de Santa Catarina. O que a gente quer falar? Ah, e tem a Renata da Essa, digníssima do Bruno também, lá, que mora na mesma casa que o Bruno. Incrível isso, mas não sei como isso acontece. Mas ainda mora na mesma casa que o Bruno. Então, a gente tem uma galera que participa. O Marinaldo participa de vez em quando aqui do Coqueiro Cast. O Marinaldo lá do Ceará, da terra do Ciro Gomes, mais precisamente de Sobral, né? Uma cidade lá muito importante, que ele foi prefeito lá. O Ciro Gomes, não o Marinaldo. Mas estamos aqui hoje para comemorar o episódio 200 de Papo de Calçada. Quem imaginou que um dia esse bate-papo de amigos de bar estaria no episódio 200? Pois é, chegamos aqui. Algumas baixas no meio do caminho, ou outras aquisições. E, por exemplo, né, o Bruno tá quase do episódio primeiro aqui, um pouco depois. E Gabriel, eu e Gabriela e a Suelen. O Suelen praticamente é o segundo episódio, o terceiro que ela participa hoje. Então tá a nova geração entrou aqui e tá dominando, né? Temos o Bruno da S aqui pra cuidar do parquinho, como eu falei antes. Mas muito vamos lá. Bem. Vamos relembrar o que estava acontecendo no dia, em maio de 2017, quando foi pro ar o primeiro episódio do Papo de Calçada? Eu abri aqui uma página aqui na internet, ó, e nesse ano de 2017 aconteceu o massacre nos presídios brasileiros. Tem umas grandes rebelião lá em 1º de janeiro e tal, morreu um monte de gente, deu um bafafá danado na mídia. Aconteceu a morte de Teoriza Vasque, um juiz lá que tava cuidando do Lava Jato no Supremo. Teve um monte de teoria da conspiração, todo mundo falou um pouquinho. Aconteceu a prisão do Eike Batista, um dos bilionários do Brasil, né? Um famosão bilionário aí, agora tá pobre, parece. O pobre dele deve ser igual, tipo, querer ser rico, né? Exatamente. Ele era bilionário, agora ele é milionário. Agora ele é milionário. Ficou careca, deu entrevista pra Record. Sempre, né? Daqui a pouco, aquele cara que tá fugindo, o Lázaro, vai dar entrevista pra Record. Se pegarem ele vivo, né? Do nada. Isso se não aparecer na Sônia Abraão também. Morreu também a Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tá vindo com tudo aí em 2022. É, não tô falando nada, mas tá. A Lula lá, cada vez. O Tucano José Serra, que era chefe do Itamaraty, deixou o governo. Isso eu não sabia, que ele trabalhava no governo em 2017, mas parece que sim. Saiu a famosa lista do Janô com aquele amigo. E aquelas pessoas que estavam na lista também, deu muito bafafá no Jornal Nacional naquela época. Hoje eu nem assisto mais Jornal Nacional, mas naquela época eu acompanhava o Jornal Nacional. Não, aconteceu. Pode comentar. Rapidão, só porque você comentou isso. Aí você tá falando, né? Em 2017, isso, ou seja, 4 anos atrás. O que aconteceu mesmo? Nada, José Serra continua vivo, com aquela cara de morto. Tu já não deu em quê? Nada. Nada. Todas as teorias pela morte do Teori Zavascki, nada. Então, quer dizer, tudo continua quase como Dantes no reino de Abrantes. Também aconteceu a aprovação da reforma trabalhista. Muita gente meteu o pau da carteira verde e amarela lá e tal. Ah, mas esse dia o pessoal... Hoje, né? Disseram que tem mais empregos. Vocês, então, que são jovens, devem ter... Nunca mais. Não, esse dia o pessoal tentou contratar gente com PJ. Isso aconteceu em 2021, pessoal, mas continuando aqui... que seria bom, porém, né? Coronavírus... Uhum. E em 2017 também aconteceu a prisão do Paulo Maluf, um dos maiores ladrões do Brasil, né? Só estou falando que estava dito na mídia, não sei se é verdade, tá? Não posso confirmar. Paulo Maluf, que isso, gente? Estupra. É, o rouba mais faz lá da terra da Gabriela. Paulo Maluf era bom, Gabriela? Não posso opinar. Não tenho capacidade de opinar. Meteu a Glória Falou. Pires, que eu acho que também foi no Oscar de 2017 que ela falou essa frase. Tudo friamente calculado. Uhum. Mas eu fiz um levantamento aqui do ano, como é que foi esse ano sagaz de 2017. Todo mundo nessa época já achava que os anos não tinham como piorar. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E a gente tá a R$6 a gasolina, né? E o dólar lá em cima. Então parece que a gente não adianta falar que esse ano foi ser o pior, porque o próximo ano pode ser o pior, né? Mas, falei como é que é seu ano, o Papo de Calçado nasceu nessa época, nesse fervescer da democracia brasileira, e hoje estamos aqui com alguns integrantes participando do episódio 200, e eu quero começar perguntando por Bruno da S. Quem que era o Bruno em 2017? Como é que estava a vida do Bruno em 2017 e como é que chegou até aqui? Você esperava estar aqui? Rapaz, olha, de verdade mesmo, eu já falei isso algumas vezes. Eu não esperava que eu fosse chegar aqui, até aqui, né, no episódio 200. Eu entrei, acho que no episódio 23, porque eu entrei no episódio que o Guilherme criou os episódios gavetões, né, que é quando a gente grava vários episódios no período para ficar no ar, no período de janeiro até a gente voltar às gravações. Então eu entrei nisso, né, nesse pacote, porque naquela época tinha o Guilherme, né? O Sandro também tinha já alguns. O Sandro, que hoje faz o Debatec, já estava no grupo. E eu acho que o Michael também, né? Eu não me lembro bem. E aí, junto comigo, entrou o José Augusto, que é um cara que faz muita falta. E aí eu quero mandar um recado para ele, que eu sei que o José Augusto escuta a Papo de Calçada. José Augusto, eu não te perdoo. Não te perdoo por ter saído do Papo de Calçada. E, então foi isso, o episódio que eu entrei, a gente falou sobre por que se a gente lê pouco, aí a gente também gravou o que é melhor, né, filme legendado ou filme dublado, e caramba, um terceiro episódio, sobre um dos vários episódios que a gente gravou sobre regionalismos, né, sobre características de cada lugar do Brasil, né, porque naquela época, né, o Guilherme de Minas, o Michael de Santa Catarina, o Zé Augusto de São Paulo, eu do Rio e o Sandro do Ceará, da gloriosa cidade de Sobral. E aí a gente comentou sobre isso. E, cara, eu falei assim, vamos ver a repercussão disso. Ah, e tinha também o grande Paulo Costa. Amigos e amigas que estão escutando esse episódio, procura no Facebook Paulo Costa. Ele é um dos caras mais divertidos do Facebook, as postagens do Paulo Costa, uma das coisas mais divertidas. o Paulo teve que acabar saindo porque o Paulo estava muito enrolado com a graduação dele e tal. Fazer a conjunção, na época que eu entrei, a gente gravava às quintas-feiras. Já tem algum tempo que a gente grava aos domingos, mas na época que eu entrei no Papo de Calçada, a gente gravava às quintas-feiras. Isso era muito enrolado pro Paulo. O Paulo morava também, mora aqui no Rio de Janeiro, mora em São João de Meriti. E São João de Meriti, para você que não é do Rio de Janeiro, é um dos piores municípios do estado do Rio de Janeiro. Tem um IDH horroroso, o município de São João de Meriti. E aí tinha o Paulo também, lembrei dele agora. Saudades, Paulo. Sei que você também ouve o Papo de Calçada, que você não é escroto. Aí, quando eu entrei, eu falei tanta merda nos três episódios, que a gente gravou três episódios de uma vez só, né? Eu falei assim, cara, eu não vou sobreviver ao próximo. Já vou me desorar. Então, aí o Guilherme me colocou no grupo, né, do WhatsApp, do Papo de Calçada. Cara, e o legal foi que a gente gravou isso nas últimas semanas de dezembro, e a gente praticamente comemorou, a gente conversou tanto naquele momento, que a gente quase comemorou o Ano Novo juntos, sabe? Que a gente ficou mandando... A gente nem se conhecia, como a gente até hoje... A gente já se viu por câmera e tal, mas a gente nunca se conheceu pessoalmente. Mas a gente ficou mandando foto, né, de cada um onde estava com seu Ano Novo, mandou áudio, caramba. Falei, bem, beleza, ninguém ficou muito puto comigo. E aqui estou, 4 anos depois. Não, você falou no Papo de Calçada, mas como é que tava o Bruno? Me conta como é que tava o Bruno. Cara, assim, eu entrei porque já falei isso, tem um grupo no Facebook, que é Podcasters BR, e achei por acaso, porque eu tava tentando reativar o meu podcast, o Barulho do DS, porque eu tava cansado, tava tentando fazer, queria encontrar gente para fazer comigo. E aí o Guilherme entrou em contato comigo e ele falou, olha, a gente fala sobre muita coisa, inclusive sobre música, quer participar? Eu falei assim, cara, eu nunca gravei com outras pessoas, vamos ver como é que é. E cara, foi ótimo, sempre foi ótimo, sabe? A gente virou essa amizade toda que a gente tem, que a gente conversa sobre tudo com todos nós, entende? E mesmo se a gente nunca ter se visto pessoalmente. Mas, por exemplo, para citar um caso muito recente, eu adquiri um gato e a especialista em gato no nosso grupo é a Angélica. Porque além de ser bióloga, ela é a pessoa que tem gatos há muito mais tempo. Então, a Renata, quando tem dúvidas sobre o que fazer com gato, manda mensagem para a Angélica. Então, esse é o tipo de amizade que a gente tem. E por aí vai. Então, naquele 2017, eu estava querendo reativar o meu podcast. E eu acabei entrando num podcast com outras pessoas. Eu estava puto, não sei se é a melhor palavra do mundo, né? Porque tinham acontecido muitas coisas na minha vida. E foi muito bom, porque aí eu conversava com as pessoas e eu relaxava, sabe? Durante muito tempo eu ficava dizendo que o Papo de Calçada era quase uma sessão de terapia pra mim, sabe? Era uma sacanagem com todo mundo. Mas acabou que, pra todo mundo que foi entrando depois, todo mundo acabou mesmo meio que dizendo quase a mesma coisa, sabe? Que era tão bom gravar que a gente se diverte tanto antes da gravação, durante a gravação e depois da gravação. E isso, cara, nossa, isso não tem preço, não. Não tem nenhum preço. Acho que esse era o panorama. Pro mais antiguinho aí, depois do Bruno, Gabriel Lira. Me conta aí o que você tava fazendo em 2017, cara. Qual foi o episódio, a sua estreia, Gabriel? Então, meu episódio de estreia foi o episódio Programadores, que é o episódio 122. Esse aí que é o episódio, né? Eu conheci o Papo de Calçada também através do grupo, do mesmo grupo que o Bruno falou. E, inclusive, quem me apresentou o Papo de Calçada foi o Paulo, né? O Paulo Costa, que me apresentou. Como isso aconteceu? Você conhece ele? Não, então, eu estava iniciando o meu podcast, né? Que é o Laranja 8 Bits. Aí eu perguntei se tinha alguém no grupo que era do Rio de Janeiro. e me apresentei, só pra ter uma noção do pessoal lá do grupo. Daí ele falou, não, faço parte, e me apresentou lá o link lá do papo. Aí teve até, foi, acho que foi uns 2 anos atrás, aí eu falei com ele, né, porque na época não tava carregando a foto no meu celular, aí eu pensei até que era o Paulo Zanella, né, porque só vi ele Paulo. Aí eu, pô, vou lá falar com ele que, pô, já tinha você já no Facebook já. Aí eu fui ver, ah, não, é outro Paulo que fazia parte antes, lá no início lá do papo. Aí ele tinha me apresentado e eu já escutava já alguns episodinhos já. Aí, em 2017, eu já estava trabalhando, estava arriscando ainda algumas coisinhas no teatro, se eu não me engano, estava tentando fazer curta, fazendo meu curso de circo e terminando aí minha graduação em análise e desenvolvimento de sistemas e iniciando meu próprio podcast, né? E é isso daí. O que aconteceu em 2017 não tinha muita coisa. Mas quando você entrou? 2017. Ah, sim. Quando eu entrei no papo... Então, quando eu entrei... Ah, tá. Quando eu entrei no papo, eu tava naquela coisa louca de pô, eu quero conversar com os outros, né? Quero passar um pouquinho aí das coisas que eu gosto, né? E nesse primeiro episódio que eu gravei, por exemplo, foi uma das coisas que eu mais gosto, que é falar sobre tecnologia, né? Que esse episódio, o episódio 122, é o episódio Programadores. E logo depois, um pouco mais à frente, nessa época eu fui como convidado falando do meu podcast, que é o Laranja 8 Bits, né? Que, aproveitando aí o jabazinho, já vai voltar, tá? Enfim. Tá voltando desde o ano passado. Pô, Suelen, não escangalha não. Escangalha. Aí, vamos lá. Aí, depois, agora eu não lembro qual é o número do episódio, mas o tema é o episódio de trânsito, falando sobre transhumanismo, que foi o primeiro episódio que eu participei com alguém também que já tinha mais tempo do que eu no Papo de Calçada, que foi um episódio que gravou eu, Guilherme e Angélica, e a gente falou sobre transhumanismo. Se eu não me engano, foram esses sim, só os integrantes desse dia. E foi um episódio muito legal, porque falei das coisas que eu gosto, né? Falei do Ghost in the Shell, falei sobre a parte de tecnologia, que eu nunca vi uma pessoa que gosta de tecnologia, mas tem medo que o robozinho me substitua aí na hora do trabalho. Mas agora... Aqui, só um detalhe curioso, rapidão. Aí. Pode tirar isso só, mas só para como curiosidade. Eu fui aqui tentar entrar no site para pesquisar esse episódio do transhumanismo, e eu fui entrar no site do Bookstime Brasil e não tá entrando, gente. Entendeu? O site Bookstime Brasil tá fora do ar? É isso? Pois, semana passada tinha dado um problema nele, que que ao menos eu soube que deu um problema lá no site, que um outro lado fez o negócio e deu problema, aí tem que ver se não é feed ou se como que é que tá feito lá isso daí. Então vai lá, aí você tava falando de transhumanismo, Ghost in the Shell. Isso. Aí foi um episódio legal, porque, poxa, eu sou daquele tipo de pessoa assim, que quando a gente vai falar de um negócio, eu não consigo render assunto, né, assim, mesmo gostando de um negócio, porque, tipo, eu vou falando e sempre fica faltando alguma coisa pra falar, porque se não me pergunto, eu não acabo falando. Só que como que eu estava lá, né, gravando e tinha lá o Guilherme fazendo umas perguntas por assim do tipo, cara, quando eu fui ver lá, já tinha mais de uma hora já de episódio bruto gravado. Eu, porra, que legal isso daí, entendeu? Dá pra fazer um negócio legal e tamo aí, né? Episódio aí. Então, cara, passa muito rápido, cara. O pessoal acha assim que, de 122 pra 200, aí não tem muita coisa não, mas putz, muita coisa assim, óbvio, eu não participei de todos os episódios aí, mas contando os episódios aí que eu participei, não parei pra contar, foi uma boa quantidade, participei de bastante coisinha e isso me deixa muito feliz. Gabriela Domingues, conta sua história pra nós aqui. Conta um pouquinho que você tava aprontando lá em 2017, quando esse podcast começou e você nem sabia que ele existia, e como é que você entrou nele? Bom, em 2017 eu tava levando uma vida muito louca de, tipo, o que você faz da meia-noite às seis, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura e eu trabalhava 8 horas, CLT, normal. Então eu entrava no trabalho 8h30, saía 5h30, entrava na aula 6h30, saía da aula 11h30, chegava em casa meia-noite e tantas para acordar, e no dia seguinte, ia, isso segunda, sexta, de sábado eu fazia... Que saudade! Russo, depois eu fazia coreano. Peraí, você estudava coreano? Final de semana, só pra ajudar. Porra! E russo? Fala aí alguma coisa pra gente. Vodka. Ela vai falar, ela deve ter aprendido a falar, né? Que assim. Porra! Privet! Dobre ultra. Ai, qual o Prasnini? Mandou a gente tomar no cu, hein? Eu vou não, falando. Não, é. não é. Não sabemos o que é e não vamos botar legenda, porque é um podcast. Fica aí o mistério. Mas eu tava levando essa vida muito louca de não sei o que eu tô fazendo com a minha vida. E na época eu era pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar, eu juntei uma grana boa assim do meu salário, né? E realizei um sonho de quando eu era jovem. Você é jovem? Tipo, jovem mais 13 jovem. Anos. Quando eu era criança. Sabe, que toda criança de escola particular vê os amiguinhos ganhando iPhone e você fica pensando, por que eu não? Aí você lembra que você tem bom senso e não vai pedir um iPhone pros seus pais. Muito bem, Gabriela, muito bem, muito bom. Mas aí eu consegui o meu trabalho e aí eu, tipo, a minha mãe pagava a minha faculdade, porque eu era bolsista, ela pagava uma parte da minha faculdade, o resto do dinheiro eu tinha que me bancar. E aí eu fui, tipo, parando de comprar umas coisas e tal, juntando dinheirinho, e comprei um iPhone. E aí o iPhone, eu tive contato com o aplicativo da Apple, do podcast. E eu ouvi um único podcast que eu fui descobrir, sei lá, ano passado, que ele tava no Spotify esse tempo todo, eu podia estar ouvindo esse tempo todo. Não precisava ter comprado um iPhone. Que não precisava ter comprado um iPhone, que é o The Twilight Phone, que ele é um podcast em inglês que comenta episódio por episódio da série The Twilight Zone, conhecida em português como, eu vou lembrar, me dá um minuto que eu vou lembrar, Além da Imaginação. Isso. Nossa, nada a ver. A série já existe há muito tempo. Mas... Sim, é uma série de... É aquela, amor, que eu te falei que é em preto e branco, 1970 e bolinha, essa. Eu falei que não existe por causa do... Que é em preto e branco? Isso, você tem preconceito, essa mesmo. Aí... Mas é contra preto e branco, não é só contra um. Tá, aí eu assisti, eu vi o podcast... Paulinho, fala. Você tem um caminho tão longo a percorrer e o bom é que quem vai te ensinar a percorrer esse caminho é a Gabriela, não sou eu, menino. Não, mas estamos evoluindo, ele já tá assistindo outros animes que não são Naruto. Mas... Boa. Eu comecei a assistir Jojo. Ah, a gente vai começar. Aí, calma aí, aguarde. Não, vamos lá, desculpa, vamos lá. Tem que escutar, tem que assistir Jojo, porque é maravilhoso fazer as coisas de casal. A gente gravou um episódio de animes, pessoal, então por isso que tá tendo essa conversa paralela aqui. Mas você não ouviu, vai ouvir lá os nossos dois episódios de animes agora no feed do Papo de Calçada. Momento do jabá. E aí, sem querer dar jabá pra esse podcast The Twilight Phone, mas ele era maravilhoso, eram dois hosts. E eu não sei como o meu inglês era bom bastante pra entender tudo aquilo, mas eu entendia muito bem. E eles comentavam episódio por episódio da 5 temporadas que tem da primeira fase do Twilight Zone, que é aquela em preto e branco, baixo orçamento e tudo mais. E como eu não tinha dinheiro pra comprar o box, porque eu tinha comprado um iPhone parcelado em 10 vezes no cartão, a parte que eu não tinha dado à vista. Então... E o rim? É, e o rim, eu, tipo, não comprei o box. Não tem internet em boa qualidade, eu tentei. Aderi à pirataria, mas eu não aderi. Hoje eu tenho dois box, mas... Hoje eu aderi à pirataria, né? Não, inclusive, meu aniversário é mês que vem, então se vocês quiserem fazer uma vaquinha e comprar os outros três box que faltam pra completar a coleção, eu agradeço. Cada um é R$80. Fica a dica, Paulo Zanella. Não, já comprei já o presente. Mas então, aí foi assim que eu conheci podcast. Não foi tipo com o Jovem Nerd, que muita gente conheceu pelo Jovem Nerd, né? Pelo menos o meu grupo de amigos, todo mundo conheceu pelo Jovem Nerd. Aí eu conheci com eles e aí eu comecei primeiro com podcasts em inglês, aí eu descobri que tinha podcast BR. Aí eu fui ouvindo o que tinha, mas era a muito difícil ouvir alguma coisa. Diferentona total. Ouvia podcast italiano, mas não ouvia em português. Ai, gente, que isso? Selo babaca aqui, nós ia botar agora. Não sei se o Guilherme vai botar. Desculpa, Janete apareceu aqui, gente. Amamos a Janete. E tava assim o meu rolê, tipo, em 2017, fazendo faculdade, russo, coreano, trabalhando, pagando iPhone, ouvindo do atual iPhone. E okay. Nesse mesmo ano, eu esbarrei na faculdade, eu estudava na Belas Artes de São Paulo, e tem dois prédios a faculdade, eu estava no prédio da galera de design. E aí eu passando a catraca, a pessoa passando na catraca pra sair, eu passando pra entrar, eu esbarro e está lá o meu amigo da juventude, do meu grupinho de cosplay, de quando eu tinha 14 anos, sabe? A gente ficou milênio sem se ver, que é o Ian. E aí ele virou e falou, vou fazer um podcast chamado XCast, bora? Eu, bora! E aí foi assim que eu entrei no XCast e... Esse foi 2017, eu entrei no XCast em 2017 como redatora, eu escrevia postagens para o Medium do XCast, depois, quando saiu o outro host, eu entrei como host, mas ficou tipo, muito pouco, e aí o projeto acabou. Antes disso, eu estava num grupo do Telegram, e aí eu acho que eu falei, gente, eu tô disponível para gravar episódios. Quem quiser me chamar, chama aí, bora. Aí me chamaram duas pessoas e os dois episódios eu gravei. Um episódio de outro podcast e um foi o Guilherme que me chamou. E aí foi o primeiro episódio que eu participei como convidada. E foi no... Vilões que nós amamos. E aí foi onde conheci Paulo Zanella e todos vocês. E é onde começa a minha história com Paulo Zanella, mas com todos vocês também. Tadinha. E aí eu lembro até hoje, no final, saiu todo mundo da chamada, ficou eu e o Guilherme. Aí a gente tava conversando, ele, como tá o XCast? Tá, eu, o XCast acabou, ele. Então por que você não vem pro papo de calçada? Aí foi isso. Eu quero contar um exposed aqui. Quero fazer um exposed. Eita! Aí sim, aí sim. Episódio 200. Né? Então, peraí. Acabei de falar 10 minutos atrás que a gente aqui... A gente tem amizade o suficiente pra contar muita coisa. Aí, beleza, né? Guilherme anuncia lá no grupo do WhatsApp que a Gabriela entrou e tal. Bababá, beleza. E tal. Aí a Gabriela sugeriu que a gente gravasse um episódio sobre os... como é que é o nome, Gabi? Daqueles novos tenores populares. Il Volo. Então, eu sei, do grupo eu lembro, mas como é que é o nome desse fenômeno, Não lembro. Então, era tipo os novos tenores. Isso, são novos tenores, rapazes muito bonitos, cantam para caralho, entendeu? Cantam muito, obras clássicas, né? Óperas clássicas, e também clássicos do pop, mas com essa roupagem operística, né? Sim, o clássico do pop com ópera. Isso. Aí ela sugeriu isso, né? Porra, falou de música, vamos pra dentro. Estudei, escutei pra caramba, me amarrei, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, cara, no dia da gravação, tô lá pronto pra gravar. Entro pra gravação, Paulinho já está lá e a Gabriela não aparece. Passa 10 minutos, passa 20 minutos, passa 30 minutos, quase uma hora e nada de Gabriela aparecer. Eu pistolei, porque a minha função nesse podcast é pistolar, entendeu? Eu falei assim, quer saber, Paulinho, vai tomar no cu que essa porra dessa garota não vai aparecer porra nenhuma, entendeu? Eu acho uma sacanagem, entendeu? A garota propõe o tema e ela não aparece. A tadinha da Gabriela, ela, quando chegou, me passou tantas mensagens. Bruno, por favor, volta. Bruno, me desculpa, que não sei o que, não sei o que ela. Ah, Gabriela, tem muita coisa pra fazer domingo, 10 horas da noite. O que, que você tem tanto pra fazer assim? Ah, caguei pra Gabriela. Gabriela ficou conversando com o Paulo Zanella. Já tava rolando um trelelê ali. Não, nós gravamos um episódio, pô, nós gravamos um episódio. Não rolou nada, nada, nada. A gente só descobriu que nós dois éramos muito fãs de Harry Potter. Isso. E aí eu contei pra ele. Que... nunca foi pro ar? Ou foi? Mas no início da não foi pro Harry Potter. Não, mas aí eu virei pra. Mas aí, veja bem, eu estava comprometida na época. E o Paulo sabia disso. Porque o Paulo me seguia no Instagram e ainda elogiava o meu ex. Não, olha. Querida, isso não é problema algum. Paulo Zanella é que é sagaz e esperto pra caramba. Quando eu conheci Renata, eu despanquei outros três que estavam na fila. Paulo Zanella desbancou um malandro que é caipira, mas malandro. Entendeu? Quando conheci Renata, tinha três na minha frente. E eu fui dando meu jeitinho. 14 anos depois, continuo aqui. Mas vai, continua tá. aí. Mas o episódio hoje não é dia dos namorados. Não, peraí, deixa ela contar a história. Aí Paulo elogiava seu ex, e aí? Não, elogiava nada, pô. Elogiava sim, amor, não mente, que é feio. Isso, Paulinho, porra. Ele mandava, ele via foto minha com meu ex no Instagram e falava, ô, seu ex é mó, na época não era ex, né? Seu ex é mó bonito, né? Mó boa pinta. Eu só, tipo, me elogia, caramba, mas elogia meu ex. Mas enfim, na época ele respeitou muito. Como fazer é que eu vou elogiar uma pessoa comprometida? Eu falei, estou aqui te defendendo, meu bem. Estou aqui te defendendo, meu bem, defendendo sua honra de que você respeitou o fato de ser comprometida. O Paulo, na verdade, quando ele tava elogiando, ele queria saber se a Gabriela estava solteira. Tipo, nossa, seu namorado é mó bonito, né? Ela, ah, não é mais não. Cara, tem uma música do Charlie Brown Jr. Ô, editor, manda a música do Charlie Brown Jr. Que o refrão é a melhor coisa do mundo. Que chorão, o poeta da geração de vocês canta. Porque eu me fortaleço é na sua falha. Porra! Meu, Paulinho foi aí, nessa brecha aí, pô. Mas o bom é que rolou esse papo aí do episódio do Harry Potter, que nunca foi ao ar, ou foi ao ar? Foi sim. Foi ao ar. A gente falou um monte de embromation e tal, mas foi legal porque a gente acabou se aproximando bastante. E aí a gente virou, tipo, a BFFs do meu lado, colegas do lado dele, porque eu mandava mensagem pro Paulo, o Paulo não me respondia. Mas a gente achou muito legal, eu achei muito legal que eu tinha alguém pra compartilhar, tipo, ah, porque aqui na minha família, não é importante o time que você torce, é a sua casa em Hogwarts. Aí ele falou, tipo, nossa, qual será a minha casa em Hogwarts? Aí a gente já tinha um assunto, entendeu? Descobri a casa em Hogwarts. Eu falei, essa menina é louca na cabeça, ninguém faz isso. Ah, Paulinho, se ferrou. Paulo, minha família te escuta, repete isso. Eu falei, na hora, hoje eu sei que a minha casa é Grifinória. Ah, tá vendo? Corvinal, a Corvinal é melhor, Corvinal. Corvinal é a melhor casa. Lufa, okay, mas aí, como é que foi? Como é que entrou no Papo de Calçado de vez aí? Então, eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas quando eu entrei no Papo de Calçada, foi um momento bem conturbado que eu estava passando, porque no final de 2017... Não. Agora vai entrar um papo meio bad vibes, mas é porque é necessário contar. No final de 2017, eu desenvolvi ansiedade. Eu já tinha depressão desde os 14, só que eu não tratava. E aí, com tudo que aconteceu da faculdade, essa loucura, trabalhar a faculdade russo, coreano, eu meio que, tipo, explodi. Minha cabeça parou de funcionar. E aí eu comecei a ficar muito mal e entrar numa série de tratamentos com remédios. E quem já fez qualquer tratamento, não pare, não é a solução. Continue até seu médico te dar alta. Mas é bem frustrante porque você fica mudando de remédio. E aí você vai ficando, tipo, uns dias bons, dias ruins, outros ruins também. E aí foi bem nessa época que eu comecei a gravar com vocês bastante. Então teve muita gravação, vocês me chamavam, eu tinha que ou parar no meio da gravação, mandar uma mensagem pro Guilherme falando: Guilherme, estou passando mal, não vou poder continuar, aconteceu mais de uma vez, mais de um episódio. Ou aconteceu igual nesse, que foi o do Bruno, que eu mandei mensagem depois, eu tava passando mal na hora. Aí eu cheguei só depois, eu fiquei, não, meu Deus do céu, nem gravar, tô deixando o pessoal esperando e tal. Eu tinha muitas crises sociais, e aí eu não conseguia falar, eu começava a passar mal, começava a chorar e tudo. E aí eu tinha que, tipo, me fechar no meu canto, me isolar e tudo. E o podcast me ajudou muito com isso, por quê? Porque com o tempo eu fui me soltando, eu fui me sentindo mais confortável. Eu mesmo vim com uma crise, eu posso estar com uma crise, mas eu consigo estar aqui falando, eu consigo estar aqui, tipo, passando uma mensagem, conversando. Posso estar mais quieta na minha, mais retida, mas geralmente eu tô, tentando interagir. Eu não lembro em que episódio que eu entrei de vez, assim, engatei e fui. Mas eu sei que eu fiquei um bom tempo só acompanhando os temas no grupo e não participando. Eu posso falar dois, que foram os dois temas que você entrou bem, tá? Um primeiro tema foi a... E aí, gente, eu não tô aqui falando o nome do episódio, porque, como eu falei em off aqui, o site da Bookstime Brasil, onde a gente está hospedado, está fora do ar. Então, eu não estou conseguindo acessar o nome e o número dos episódios. Seria ideal fazer isso nesse momento. Mas um episódio que a gente falou da questão da cultura do cancelamento, é que a gente falou muito sobre... acho que é papo de fã, alguma coisa assim. Né, que eu até acho que é papo de fã. Então, que acho que inclusive participou a Ana... que é a gloriosa Lady Sif, que eu queria aqui mandar um abraço por conta dessa merda, dessa doença, tá internada nesse momento numa UTI, por conta dessa porra dessa Covid, mas e aí eu quero deixar aqui uma grande, como é que eu vou dizer assim, um abraço pra Lady Sif. Eu tenho certeza que quando esse episódio for ao ar, ela já vai estar livre, leve, solta, recuperada, e ela participou desse episódio. Ela participou desse episódio, que ela falou, inclusive, do Johnny Depp, e ali você também participou bem. E no episódio, e esse eu lembro o nome, é o episódio chamado Basta, que em maio de 2020 começava-se a aventar os primeiros protestos contra o Bolsonaro e essa política genocida dele. E você falou que você até gostaria de participar, mas para cuidar do seu pai, né, para não expor o seu pai, você preferia ficar na sua, em casa, e fazendo o que você pudesse de mobilização nas redes sociais. Então eu lembro muito bem disso, que ali você entrou no que a gente chama aqui de papo de calçada raiz, entendeu? Que é discutir coisas. Eu lembro disso. Ali, dali em diante, aí você entrou pra Coqueiro Cast, traindo a gente, essas coisas. Eu lembro do episódio do K-pop. Foi o primeiro episódio que eu participei, que a Gabi tava junto. E foi só eu, foi basicamente eu e o Gabi falando na orelha do Paulo e do Guilherme. O episódio inteiro. Quando um burro falou, tu baixou a orelha. Ó. Não, eu quero dizer que tava bom, porque nós não tinha que falar, eu e o Guilherme não tinha que falar, pô. Vocês dois estavam falando tudo. Foi engraçado até no... Esse episódio é uma aula pra qualquer outra pessoa que não entende porra nenhuma do fenômeno do K-pop. Esse é o episódio. Eu lembro que eu vi um comentário que eu fiquei com o coração quentinho, que falaram, agradeceram a gente a ter gravado esse episódio, porque a filha da pessoa que eu vi, do ouvinte, era muito fã e ele não entendia o porquê, e agora ele entendia. Olha, que maneiro, cara. Eu lembro que eu vi isso na época. A gente falou mal de K-pop também. Eu lembro que até mesmo que o Paulo e o Guilherme estavam esperando que fosse um episódio musical, que a gente ia apenas indicar música, ia falar porque gostava, mas acabou que a gente falou de muitas outras coisas, né? É, mais alguma coisa que sentar, Gabriela? Não. Então, agora vamos para um pouco mais antiguinho aqui antes da nossa querida. Não. Paulo, como é que você veio parar nessa porra? Conta tem o Michael ali ainda. Tem o Michael que é mais antiguinho que eu. O Michael nem tá aqui, porra. Michael? Tu que manda, Paulo. Tu que manda. Não, vai lá. Conta pra nós aí como é que tava você lá em 2017, quando começou esse podcast. Acho que você não tava participando ainda, mas conta um pouquinho como é que tava o teu 2017. Aqui no começo do episódio a gente deu um review aqui nos melhores momentos, entre aspas, de 2017. E daí conta pra gente como é que você tava nesse ano aí, que foi cabuloso. O retrospecto do ano, né? É, que foi cabuloso nesse ano também, de lá pra cá, né? Desde que a gente levou o 7-1, nunca mais melhorou a coisa, né? A gente só tá escalonando aqui pra baixo da ponte. É, mas como é que só você... um 7-1 todo dia, entendeu? Como é que todo dia tava, um 7-1 diferente. Como é que você tava em 2017 e como é que você chegou aqui no Papo de Calçado? Beleza, falar de 2017 é algo que me dá muita alegria, porque... foi o. Ele tá no pod aí como um dos melhores anos da minha vida, tá no pod para um dos anos a serem superados. Por quê? Porque em 2015 foi um ano muito difícil para mim, eu tava com alguns problemas. Eu fui ajudar algumas pessoas da minha família com o nome, né? Que é algo muito valioso que a gente tem. E aí aconteceu uns problemas que me deixaram uma sinuca que eu não tinha. Não tinha o que fazer, eu só tinha que torcer para que as pessoas conseguissem resolver e eu negociar e etc. Aí tá com e isso gerou um problema familiar. E aí eu tava com um problema no trabalho também. E esse problema familiar, eu tinha certeza que ia ser resolvido se eu fosse morar sozinho, só que eu não conseguia, porque eu não podia alugar nada, entendeu? E aí foi um período muito difícil, porque tinha problemas que não estavam ao meu alcance, eu não podia fazer nada, eu tava como um espectador, e a coisa ia piorando, os dias no trabalho também não estavam muito legal, tal. Foi nessa época aí que eu conheci o Centro de Valorização da Vida, e aí o que, que aconteceu? Eu lembro que eu fiz uma cartinha pra mim, carta para dezembro de 2016, eu escrevi um monte de coisa, faça isso, faça aquilo, e etc. E o que acontece? Vira o ano de 2016, e aí os problemas começam a serem resolvidos, né? Tipo, eu tentei comprar um apartamento, pior merda que eu fiz, né? Tentar ouvir os outros comprar um apartamento, aí deu errado, foi parar na justiça, culpa da imobiliária, né? Só que como o contrato te amarra você e o vendedor, eles meio que tiram o corpo fora. Então você tem que ter tudo muito bem documentado para mostrar que não foi você o culpado. Foi meu caso, aí deu uma virada no universo que a pessoa foi fazer concurso público e aí não pode ter nada, né? Aí me ligou desesperado, resolvemos. Aí consegui morar sozinho, uma pessoa que nos ajudou na época, que eu mudei de cidade para ir para a universidade e tal, onde é o prédio só de estudante, deu uma força e consegui morar sozinho, sem essa questão de imobiliária. E aí consegui resolver a questão do nome. E cheguei até a pintar meu cabelo de azul, de tão feliz que eu tava. então. E o fator ambiental, né? A psiquiatra falou assim, fator ambiental. E quando você trocou o ambiente, cara, virou a chave. E aí eu saí do pior pra caralho ano. Mesmo, cara. É, do pior ano, que foi 2015, pro melhor ano, 2016. 2016 eu conseguia dormir 8 horas por dia, maluco. Eu acordava com uma disposição louca, assim. Foi incrível. E aí, sendo voluntário, ajudando no serviço de apoio emocional, foi um ano de muita descoberta. E aí, no final do ano, né, eu sou convidado a ter um grande desafio aí na empresa de alimentos. Era um desafio um tanto diferente do que eu vinha fazendo, aí eu resolvo aceitar. E é assim que eu entro em 2017, cara, porque nesse desafio eu já estava ali no mundo corporativo, só que eu fui eu dei uma subidinha ali nos degraus, né? E aí quando você sobe os degraus, você fica mais exposto, você derrubou uma caneta no chão, o diretor já tá sabendo. E essas coisas eu aprendi na prática. E outro dia eu tive acesso ao e-mail da época, eu olhei o e-mail, rapaz, eu falava, caraca, como é que aguentava isso aqui? Pelas mensagens do e-mail eu já sentia pressão, imagina na época, né? Então, cara, eu chegava em casa, eu falava, eu sou um merda, eu sou o pior profissional do mundo, porque as coisas não davam certo. É divertido lembrar. Mundo adulto. E aí eu pensei, olha, tá difícil, isso em 2017, né? E aí eu sempre, um hábito que eu inclusive tenho que retomar, é o de escrever. É, eu tenho um e-mailzinho lá e eu coloco no rascunho como é que foi meu dia, dou uma nota pro dia, o que, que é importante fazer no dia e tal. E aí outro dia eu tava lendo as anotações de 2017 e eu falava, ah, tudo errado, vou desistir, tô desanimado, não tô conseguindo fazer minhas coisas. Aí reflete no ânimo, né, você não consegue arrumar a casa e tal. Aí eu falei, bom, a gente vai ter uma questão contratual aí no meio do mês, então eu vou desistir, só que eu não quero fechar a minha história com a imagem queimada, né? E aí eu comecei a me questionar como é que eu viro esse jogo aqui, a pressão danada, pô, todas as coisas dando errado, e aí é corporativo, é meta, é pressão, é a briga por centavos ali, né? Mas enfim, vivendo aquele clima, convivendo com as pessoas e até pelos erros, assim, que são vários e te desanimam, acabei encontrando um jeito ali de mostrar que eu tava fazendo as coisas. E aí você descobre um caminho, opa, que tá dando certo, vai continuando. E confiança é um negócio fundamental, assim. Quando você faz um negócio, deu certo, você ficar feliz, você ver que os outros perceberam que deu certo, aí você tem confiança para tentar de novo, né? Para tentar mais e tentar diferente. E foi isso que aconteceu. E o mais legal disso tudo é que eu tava lendo os e-mails, conforme a coisa, os rascunhos que eu escrevia, conforme a coisa foi melhorando, eu escrevi assim, eu não troco 2017 por nada. Eu achei legal ler isso, porque o ano tava uma merda. E aí ele virou de um jeito que, cara, foi muito legal, foi muito bacana. E aí eu tava assistindo um seriado chamado Suits. Eu acho que eu já contei essa história 200 vezes, né? E aí tem o Michael Tombow. Michael. Opa, morreu aí faz um tempo? É. Quando que não, parou? Eu tava vendo um seriado, depois chamado. Aham, beleza. É engraçado, eu não sei porque ficou mudo, né? Mas beleza, eu tava assistindo o seriado Sul, já acontece a história, aí tem o personagem Harvey Specter, que era brigado com a mãe dele, e o irmão dele fala pra ele, olha, pra você a nossa mãe é que traiu o nosso pai, mas pra mim, o pessoal que convive aqui com ela, ela é uma excelente avó, ela é isso, ela é aquilo, aí ele resume, ninguém é uma coisa só. Aí eu peguei essa frase e acertei todas as pendências que tinha na minha vida em relação a, no tocante a relacionamento de pessoas. E aí, o objetivo era botar a cabeça no travesseiro e ficar de boa, velho. Foi sensacional isso. Tanto familiar quanto profissional. Eu cheguei pra uma pessoa e falei, olha... Funcionou. Eu cheguei pra uma pessoa e falei, olha, teve um tempo atrás aí que deu... Eu vendi um projeto pra ela e deu um mal entendido ali de um e-mail que achou que leu e não leu. Aí eu tava explicando pra ela e tal. E aí ela falou, ah, era isso? Achei que tinha dado um problema no pagamento. Não, tá tudo bem, tá, cara, isso... sensacional. O que eu não conseguia fisicamente, eu acertei por e-mail. Aí a pessoa respondia, não, relaxa, não é nada. Aí você fica com a cabeça tranquila, você consegue dar um ponto final naquela história e partir. Então, cara, 2017 foi sensacional. Eu tava na crista da onda, assim, fodão. Né? 2019 só não foi melhor porque no final do ano eu fiquei doente, né? Mas 2019, nenhuma onda é eterna. Nenhuma onda 2019 eterna. Chegou perto assim, de superar, e 2018 começou a ficar legal quando eu tava com dois empregos, mas 2017 foi, mano, foda. E aí como é que entra a questão do podcast? Desde 2013, 14 eu ouvia muito podcast. E aí eu fiz uma experiência em um podcast ali em 2016, que era um podcast que falava de filme, participei com uma galera ali, foi legal, tal, gostei da interação. E ficou por isso mesmo, a galera meio que me esqueceu, tentava contato lá, ninguém respondia mais. Então, aí eu fiquei, pô, fiquei chateado. Aí no Facebook tinha uma página lá, Podcasters, sei lá, Podcasters BR. E aí tinha um lá, procura-se gente. Eu sempre ia lá, pô, será que não tem ninguém precisando? Deu vontade de participar de um podcast. E aí veio o papo de calçada. Eu não lembro como, assim. Acho que era o Guilherme postou que tava precisando de gente. Acho que era isso. Aí eu entrei em contato com ele, aí eles. Eu não lembro muita conversa, tá? Mas ele era no final de 2017. Aí ele explicou lá que tava pisando de gente, que ia gravar o gavetão. Foi isso. A conversa eu não lembro, mas era isso. Ele ia gravar o gavetão e a gente combinou e eu, beleza, vou participar. Aí eu tava em Porto Alegre, porque eu fui fazer um curso lá. Aí já ia ver o primeiro filme em IMAX, que era o Star Wars, o episódio 8. Eu não lembro o nome, acho que é O Último Jedi. Em Porto Alegre. Uma história bem engraçada, por sinal, porque tem um shopping que tem a IMAX, o nome do shopping tem dois shoppings com o mesmo nome. E aí eu fui achando que era perto do hotel, por isso que eu escolhi aquele hotel, achando que era um. Aí cheguei lá, perguntei pro segurança, onde fica o cinema? Aí o segurança, debochadaço, né? Falou, rapaz, não tem cinema aqui há 10 anos. Ele só falou isso, deu, cara, que deboche, né? O cara não perde a oportunidade, né? Beleza. Cheguei no táxi, falei, tava em cima do laço, não lembro que hora que começava, faltava 10 minutos, falei, táxi, dá tempo, ele falou, embarca aí. Eu cheguei lá, o Star Wars, acho que tinha quase 3 horas de filme, e eu com fome, porque ou eu vou comer, ou eu entro pra fila, entendeu? O Rogue One? Atrasado. Do Luke, o episódio 8. E aí eu fiquei, putz, será que eu vou ficar com fome? Aí eu olhei, tinha um casal do lado ali com a pipoca gigantesca. Eu falei, ah, se o negócio apertar, vou com a carteira aqui, negociamos, né? Vou passar vergonha, vão rir da minha cara, mas é o que tem que fazer. Mas deu tudo certo. Aí no hotel eu gravei o gavetão. Foi 3 episódios, não tenho a menor lembrança de quais eram os temas. Eu não tinha muito jeito, assim, eu achava que era uma coisa, sabe, podcast. E aí eu era meio freestyle, assim, participava de uns temas que eu nem entendia direito. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, eu só participo de temas que eu estou confortável, que estão no meu radar ou do convívio diário, pessoal, profissional, que eu estou estudando alguma coisa. É isso. Mas aí, a partir do Papo de Calçada, eu conheci. Eu comecei algumas coisas malucas, assim, projetos que eu nunca imaginei que eu ia começar, mas eu achei legal. Um deles é o Remix. Foi muito legal o primeiro episódio sobre como seria se o Tupac estivesse vivo. Que foi engraçadaço gravar, porque a gravação foi muito rápida. Eu peguei, falei, pá, terminei. Aí depois, pô, vou começar a editar. Inclusive, teve uma das. Eu fiz vários takes, vamos dizer assim. Inclusive, um dos takes eu não gravei, que eu considerei um dos melhores. Eu falei, porra, esse ficou foda. Aí eu olhei pra Audacity e falei, que porra é essa, meu irmão? Não gravei? Aí deu pra, vou gravar de novo, né, cara? E aí eu lembro que teve uma fase que eu tava muito à vontade gravando remix, que era engraçadaço, me divertia, zoeiro e tal. É questão do hábito, né? Se fizer sempre, isso vai acontecer. Aí comecei a escrever um negócio lá, meu livro, minha vida, tal, na correria, tipo. Aí depois eu olhei lá, putz, faltou a vírgula aqui, mas foda-se, cara. Foi legal, fiz 7 e agora eu vou resgatar isso pra ter conteúdo pra fazer vídeo, né? Porque através do Papo de Calçada tem um canal no YouTube, eu tô começando a fazer uns vídeos lá, inclusive ontem eu fiz mais um, tô fazendo uma leitura, eu queria fazer um vídeo sobre um tema, essa questão de educação em casa, a relação disso com as pessoas quererem que as escolas sejam um repeteco do que tem em casa, né? Eu participava de um grupo de história, de tudo em história, e eles mandaram esse texto, achei sensacional, eu queria ler o texto. Só que eu fiz um backup aqui, aí perdi o texto e o cara não manda mais. Né? Daí eu vou começar a fazer leitura de livros. Aí peguei o livro da Laura Carvalho ali, tô lendo capítulo a capítulo. E depois eu vou pegar esse meu livro Minha Vida aí e fazer um revisitado. Vou ler, vou ver o que eu acho diferente hoje, né? Porque na época eu li aquele livro lá, o Geração de Valor, eu era todo, sou fodão, assinava o meusucesso.com. São fases, da vida. E aí eu quero reencontrar essa pessoa, ver o que comentei e tal. Enfim, eu faço as coisas, todo vídeo que eu tô fazendo agora, do podcast... eu falo assim, ó, você que tá ouvindo, eu tô fazendo isso aqui pra mim, isso aqui é um meio, não é um fim. Então, se alguém gostar no caminho, beleza, agora se você não gostar, a internet é infinita pra você se divertir. Então, seja feliz, encontre aí o que você quer e sucesso pra ti, sucesso pra mim, segue o jogo. Faço parte lá do Bookstime também, mas o Bookstime, é bacana, eu adoro 24 frames, um projeto que eu não quero largar tão cedo. Inclusive, através dele eu tô estudando muita coisa de cinema que eu nunca imaginei que eu ia estar inserido, né? E o Papo de Calçada é como eu brinco, eu até falei ontem pra minha namorada, que é a galera da porta de casa pra dentro, né? Que é a galera de família, assim. E eu fiz questão de estar aqui hoje no episódio 200. Eu, nos últimos anos, principalmente 2019 ali para 2020, que a minha vida ficou uma loucura muito grande, assim. Como eu falei, eu acabei ficando doente por causa disso. Eu não conseguia participar mesmo. Teve um dia que eu achei que eu ia conseguir gravar e não consegui. Aí entrei em contato com o Paulo para ver se ele podia substituir. Não sei se o Paulo lembra. Aí o Paulo falou, né... porque não dava, cara, não dava tempo. Então eu fiquei sumido por um tempasso aí, e agora eu não tô participando de todos os episódios, né? Por exemplo, Champions League. Eu não entendo nada de futebol, mas eu gosto de falar de futebol. Então participei. Então fiz questão de estar aqui no Papo de Calçada. Eu gosto muito desse projeto, muito da galera. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente. E é isso, gente. Só tenho a agradecer. Da hora, mano, da hora. Eu vou rapidamente falar aqui a minha introdução aqui do como é que eu cheguei aqui no Papo de Calçada, porque eu não posso ficar sem. Depois vamos para outro assunto aqui. Mas lá em 2017 eu tava trabalhando na última obra do Odebrecht. Com o Vibrato. Antes do Odebrecht fechar, hoje ela deve ter outro nome por aí. Mas... Vida, tá com eco aqui. Eita. Alô? Alô? Aí sim. Beleza. Então, lá em 2017, tava trampando a última obra da Odebrecht antes de a empresa acabar, né? Outra folia que o Brasil tem, né? De acabar com a empresa em vez de prender o chefe, né? Não, vai lá e detona a empresa. Mas tá trampando isso aí, sem perspectiva nenhuma de futuro, só trampando um dia depois do outro, um serviço fodido, acordando 5 horas da manhã e chegando em casa às 7, ou indo às 4 horas da tarde pro trabalho e chegando em casa às 5 da manhã. Trabalho pesadão mesmo, assim. Já tinha largado as duas faculdades, já tava por conta. Aí e só fazia isso, não tinha muito, era trampo e cachaçada. Era trampo e ia trabalhar, chegava em casa, ia pro bar, ia trabalhar virado, chegava no outro dia, ia pro bar, final de semana igual. E foi assim, um ano, quase dois anos. Aí em 2018 para 2019, eu tava com a intenção de entrar na faculdade, já tava arrumando a documentação, eu tinha feito o Enem, e de novo, né? E aí tava por casa, não tava trabalhando mais, tava só aproveitando o seguro-desemprego. Oh, beleza! E com vontade de ir em seguro-desemprego bom, mano. Era alto o salário, né? Então eu recebi o limite do seguro-desemprego. Aí tava com vontade de gravar podcast. Tinha tentado com meus amigos antes. Eu acho que contei essa história já, mas repetindo aqui, todo mundo se repetiu. Só que apesar não dava muito. Não tava com muita fé, não. Gravamos um só e não gravaram mais. Aí eu entrei no mesmo grupo que o Bruno e o Maico entraram. Podcast BR, eu pensei, não, deve ter grupo de podcast no Facebook, né? Fui pesquisar e tinha. Aí coloquei lá que queria gravar e tal, e o Guilherme me achou. E intimou pra gravar no gavetão. Como. Acho que foi o Maicon e o Bruno falaram aí, começaram no gavetão também. Comecei no gavetão 2018 pra 2019. Uhum. Primeiro episódio não falei nada, só o Guilherme falou. Eu falei umas três vezes. Mas tem que lembrar que você falou com o nosso bot. Eu falei com o Joca Alves, o recrutador do Papo de Calçada. E o meu primeiro episódio que eu participei, que era um gavetão, foi no ar no dia. Em fevereiro de 2019, foi o Papo de Calçada sobre futebol. Eu acho que nós falamos um pouco do Inter, do Cruzeiro, do Corinthians. E ali começou o Papo de Calçada, e desde lá eu tento participar quase de todos, né? Um ou outro que eu falei, mas eu tô em quase todos os episódios. E fiquei meio como roxo uns tempos pra cá, o Guilherme quer dar uma descansada. E eu posso falar uma coisa? O Paulinho, só uma coisa. Que sempre foi uma coisa que eu disse pra você, que é o seguinte, o Paulo, quando entrou, e aí eu tô falando aqui como um dos membros antigos, além do Michael, mas assim, o Paulinho entrou como um cara que ele se sentia bastante inseguro, né? Porque, de uma certa forma, ele sendo jovem e tinha gente graduada aqui, né? E tal, eu professor, Angélica professora, Guilherme professor e tal, ele ficava meio... E uma das coisas que eu sempre fiz questão de dizer para ele foi assim, cara, pergunta o que você tiver que perguntar, porque... Muitas das vezes é a dúvida de outra pessoa que está lá escutando. Eu posso estar falando de um assunto que eu domino e é uma coisa que um monte de gente não faz a mínima ideia do que eu estou falando. Então, quando você perguntar, pergunta de coração, pergunta de boa, porque aqui ninguém vai te julgar. Ninguém vai achar que o Paulo é isso, o Paulo é aquilo, porque está perguntando um negócio desse. Porque às vezes a pergunta que você está fazendo é uma dúvida que a gente que está falando nem sabe que está passando pela cabeça dos outros amigos aqui da bancada e também do próprio ouvinte, entende? Então, muitas das vezes é melhor ouvir a pergunta honesta, sei lá, de uma pessoa que tem dúvida mesmo, do que necessariamente falar e cagar regra, entendeu? Eu falo muito isso sobre mim, né? Que eu sou um cagador de regra do caralho, porque eu falo muito, entendeu? Mas às vezes o outro pode estar também pensando a mesma coisa. Sim. Então, eu entrei e tal, e vim até aqui, e de muita sorte, né? Além de conhecer toda essa galera legal, que virou amigo, né? E exatamente agora, no meio do ano, a gente já tá se encontrando lá no Rio de Janeiro, na casa do Bruno. Mas ainda não rolou. Ainda não deu certo, né? Essa pandemia. Maldita pandemia! Ainda. Não conseguimos, mas... quando rolar, estaremos aí. Isso. Cara, já fiz tantos planos. E deu certo, conheci toda essa galera, o Marco, o Gabriel, o Bruno. Alguns entraram depois, outros já estavam. a Angélica, a Renata, né, o Guilherme, todo mundo, e conheci o amor da minha vida, né, a minha futura esposa, e valeu muito a pena, né, e tá valendo a pena, então isso foi muito incrível. Só que antes aqui de a gente ir pra um outro assunto que vai rapidinho aqui, eu quero, a Suelen tá por aí ainda, Gabriel? Eu dormi. Morri. Eita, aí não avisaram a gente? Não tem céu. Morri. Gabriel Lira? Tô aqui. E a Suelen tá por aí ainda? Tá. Não, que meu microfone tá mudo. Suelen, fala pra gente. O que você tava fazendo em 2017? Como é que você chegou no Papo de Calçada aqui? Conta pra nós. Ela que no começo falou que era namoradinha do Gabriel, mas ela tá muito enganada. O Gabriel que é o namoradinho dela, o cara que serve ela. Aí, olha. Não é à toa. Me serve, não é, não é à toa que quase a pouco já peguei já duas cervejinhas já, porque ela pediu, ó, viu? Que estavam quietinhas aí, só amor, no love, viu? Né? Só no love. Na 2017? Ah, tava isso. Na faculdade, ainda não conheci o Gabriel, tava faculdade levando de... vida só na faculdade de turismo, né? Ainda tô no EAD agora. Ruralista. E levando a vida, né? Na chopada, barzinho, essas coisas assim, né? De universitário mesmo. Padrão. Foi 2018. Juntando moeda pra comprar cigarro e comprar litrão. É isso. Não, na época, realmente, assim, eu não tinha costume de fumar, eu peguei o costume de fumar, fumei uns 2-3 meses, depois eu parei, perdeu a graça pra mim. É que pode? Aí, ó, viu? Perdeu a graça. Né? No Van Traub não, tava certo. A universidade começar, é um antro. Mas começar a fumar é um problema, porque, assim, eu não é que eu, nossa, eu adoro fumar, só que bebeu, a bebida pede fumo. Bebeu me dava um pouquinho de vontade de fumar assim, mas nada tipo assim, meu Deus, tô morrendo, quero fumar. Nada assim não, uma coisa bem leve. Mas aí eu já parei com esse costume, só quando eu, assim, quero mesmo, mas nem tanto. E ainda não conheci o Gabriel em 2017, a gente se conheceu em 2018, não foi? Foi 2018. Não tinha sabedoria do que era podcast. Uhum. Gabriel me apresentou um podcast e eu detestei. Falei assim, ai meu Deus, o pessoal só grita. Bruno, ela não vai falar não, mas ela disse aqui agora que o podcaster grita, então tu sabe qual é o podcast. Detestei porque eu gosto de coisas mais visuais, né? Sim. Aí depois o Gabriel. Porra, achei que tinha se apaixonado pela voz do Gabriel, cara. É. Aí, ó. O Gabriel, ele, no início. Mas foi pelo corpo sarado. O Gabriel tinha língua presa, né? Eu tinha muito. Eu percebia não, mais. Ainda tem, ainda, né? Tem um pouquinho. Só que ele fala de um jeito pra tentar evitar isso, né? Gabriel, tu fala besteira, garoto. Enfim. Quem tem que tocar nesses momentos assim é aquela música do Jorge Mac. Não vai tocar. E daí, como é que chegou no Papo de Calçada? Então, aí o Gabriel começou a gravar com vocês, aí eu vi ele sempre gravando. Aí eu falei, meu Deus, o Papo de Calçada está tomando meu namorado de mim. Mas aí foi tranquilo, ficava escutando vocês conversando. Aí, ó. Aí agora, tu lembra qual foi o primeiro episódio que tu participou? Lembro, foi do Chamas. Isso. E o Chamas, o Gabriel já tinha falado desse desejo dele de fazer um negócio meio assim, né? É. De telenovela, do Chamas. Isso. Aí foi isso, ele me chamou pra fazer uma voz lá. Eu nem lembro de quem foi. Da Michelle. E só uma curiosidade. Eu acho que a única pessoa que sabe é o Guilherme. Mas esse nome, Chamas Eternas do Fogo da Paixão, é a brincadeira minha e da Suelen que a gente fazia quando a gente ia lá na Quinta da Boa Vista passear. A gente ficava falando sobre novela mexicana e falou, cara, imagina uma novela mexicana com o nome Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Aí surgiu já o nome antes da novela. Boa. Aí eu comecei a escutar, Gabriel me chamou pra participar, e depois eu escutei um episódio ou outro. E foi assim, fui começando a gostar, né? Aprendi a gostar. E de vez em quando eu escuto um podcast ou outro. E agora eu participo de um outro, assim, especial, né? Porque minha presença é indispensável. Cara, mas eu tenho uma teoria, que é o seguinte. O podcast, literalmente, ele vai dando voz. A pessoa vai ganhando voz que não sabia que tinha. Entendeu? Que quando você para pensar, para um momento para refletir sobre tudo que cada um aqui disse durante essa gravação, cada um foi ganhando uma voz, óbvio, diferente. Então, assim, pegando, por exemplo, a Gabriela estava passando por um problema difícil dela, de crises, etc. Ela foi começando a ganhar uma musculatura para poder falar. E aí ela fala hoje no Papo de Calçada e também, vez ou outra, no Coqueiro Cast. O Gabriel estava querendo desenvolver coisas e tinha uma língua presa, e ainda tem um pouquinho, mas ele botou para fora o lance dele de escrever. Agora a Suelen está aqui participando e está falando. O Michael foi desenvolvendo, né, não só desenvolveu o Papo Solo aqui, mas também desenvolveu o 24 Frames. O Paulinho entrou querendo falar e foi ganhando confiança para isso, e hoje está aqui rosteando a parada. Então, eu tenho uma teoria de que o podcast vai dando a voz como conceito, entendeu? Para todo mundo conseguir se manifestar. Porque todo mundo tem opinião, todo mundo quer tirar as suas ideias de dentro de si e externar. Quem tá escutando, cara, se ainda tem gente escutando, sejam 10 pessoas, eu lembro muito tempo atrás, quando o Guilherme falou que lá no Archive, né, que foi o nosso primeiro medidor de audiência, a gente conseguia ver os acessos pelo Blogspot, mas pelo Archive dava para ver os downloads. Então, por exemplo, eu me lembro do Guilherme falando que um episódio nosso teve 50 downloads. Cara, eu falo isso como professor. Falar para 50 alunos dentro de uma sala de aula é muita coisa. É não, sua sim, voz Bruno, ser multiplicada, eu concordo. Por 50. Mas 50 alunos dentro da sala de aula estão obrigados a ouvir você. 50 pessoas baixando o podcast é um trabalhinho. Então, é isso que eu estou querendo chegar. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. O cara que está lá na minha aula, ele está por obrigação. Ele vai escutar, querendo ou não. O cara que resolve baixar um episódio, e é assim, é do tipo, vamos supor assim, o Papo de Calçada número 45, foi muito tempo atrás que o Guilherme deu essa estatística, Papo de Calçada 45 teve 50 downloads na época, e porra, caraca, a gente ainda tava se conhecendo, a gente ainda não tinha a desenvoltura que a gente tem hoje, entende? De ponto das pessoas falarem, boa noite, olá, calçadeiros e calçadeiras, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Eu acho até que esse apelido que o Pensador Louco deu pra gente é muito bacana, né? Calçadeiros e calçadeiras. O Fabrício, do Sexta-feira Clássica, fala a gente que conversa na calçada, sabe? A gente foi ganhando um espaço na vida dessas pessoas, e eu acho que é isso que é bacana. E quando você para pensar que a gente tá só transformando em programa, é porque é tipo um dilema Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho por vende mais. A gente grava as conversas que a gente tem, ou a gente tem as conversas que a gente tem porque a gente grava, sabe? Eu penso muito nisso. A gente desenvolveu muitas coisas ao longo desses 200 programas, né? Ou pelo menos dos últimos 180, né? Porque de todo mundo que tá aqui, eu e o Michael, a gente tá desde o episódio 23, o Michael não lembra, desde o episódio 23, são, né, 177 programas depois. Eu fui o que participei de mais episódios, mas é por conta disso, porque a gente desenvolveu um jeito de falar e desenvolveu um jeito de ser ouvido. E aí isso garantiu para cada um de nós, de maneiras diferentes, a nossa própria voz. Eu acho isso importante pra caramba. Da hora. Pra gente ir finalizando aqui, já com uma hora de série de programa, a Gabriela sugeriu aqui no chat pra gente falar cada um falar um momento bom que teve com o Papo de Calçada. Eita porra. Eu sou muito suspeito pra falar, cara, porque... Pode ser envolvendo o Papo de Calçada e tal. Posso começar, já que eu dei ideia? Vai, então, fala. Foi ano passado, estávamos em pandemia. Ainda. Sim, ainda. Se vocês estão vindo do futuro, a gente não tá. Então, foi no meu aniversário do ano passado. A gente tava no dia 3 de julho. Eu acho que era uma sexta-feira. A gente tava jogando League of Legends. Isso. E aí vocês sabiam que era o meu aniversário. Porque eu tinha comentado algo assim. Só que aí, tipo, passou meia-noite e eu tava toda chateada porque ninguém tinha me dado parabéns. Não de vocês, mas assim, meu pai entrou no quarto depois de meia-noite, olhou pra minha cara e falou, vai dormir. E aí eu fiquei, tipo, boladona, ninguém me deu feliz aniversário. Aí eu lembro do Paulo. A velha já quer ganhar bolo ainda, tá louco. Não, não quero bolo, tenho parabéns, pô. Aí eu lembro do Paulo falando, gente, passou meia hora. Aí juntou, tipo, o Paulo, a Renata, o Bruno e o Guilherme pra cantar parabéns pra mim pelo Skype. E aí eu fiquei, tipo, super feliz, eu fui dormir super feliz porque tinham cantado parabéns pra mim. E era vocês e, tipo, eu me senti mais próxima de vocês naquele dia porque tinha vocês comemorando o meu aniversário comigo. E isso foi uma interação, tipo, muito foda. E eu fiquei, tipo, super feliz. Quando eu lembro disso, eu fico muito feliz. Isso e essa foi de RPG. Que bom, cara. Não, eu só lembrei porque eu comemoro muito a independência dos Estados Unidos, que também é 4 de julho. sei. Só acredita nisso quem não ouviu a última uma hora, mas tudo bem. Tá bom. O Paulo corintiano, né, que era quando conquistaram a Libertadores. É, também... Cara, assim, eu tenho muitos momentos, cara, assim, e aí como, pra não citar os que todo mundo já citou aqui em algum momento, que é importante também dizer isso, tá, ouvintes do Papo de Calçado, a gente já foi muito entrevistado, várias vezes os membros do Papo de Calçada já foram indicados, tá, foram entrevistados, então pra gente não se repetir. Pra citar um momento muito bacana, que é o seguinte, foi também, vou pegar no ano passado, eu tive a feliz ideia, eu posso dizer dessa forma, eu tive a feliz ideia, que era começo de pandemia, e aí ainda não tinha muita certeza, por exemplo, o que ia acontecer com os alunos que estavam para prestar o Enem naquele ano. Eu tive a feliz ideia de falar assim, olha, pessoal que tiver dúvidas em história, que quiser estudar para o Enem, pode entrar em contato comigo, eu não vou cobrar nada, vou dar aula de graça, etc. E aí o Guilherme foi e falou assim, pô, cara, eu posso participar disso e tal, que não sei o quê. Pô, cara, eu falei, não tô lógico. E aí o Guilherme começou a participar dando aulas de matemática, geometria. Aí a Lika Moon, né, do podcast Me Julguem e Fala Lika, entrou dando aulas de português. Eu sei que no fim das contas a gente começou, a gente fez uma rede com vários professores e a gente conseguiu dar aula para, sei lá, um bom número de meninos e meninas de graça. Assim, os frequentes eram em torno de 12. E, cara, foi muito bom saber no início desse ano que pelo menos uma menina daquele grupo entrou em contato com a gente e falou assim, eu fui aprovada no Enem, eu tô numa universidade federal e tal. E isso começou porque o Guilherme, meu amigo daqui do Papo de Calçada, falou assim, vamos junto. E ele divulgou no Instagram do Papo de Calçada, a gente usou as redes sociais do Papo de Calçada para divulgar uma ideia doida que eu tive. Sabe? E outros podcasters entraram nessa parada e eu acho que isso foi muito foda, sabe? lembrar disso tudo agora, nesse momento, me traz muitas boas lembranças, como a Gabriela citou. Próximo? Vou lá então falar de uma coisa que marcou, né, do papo aí de calçada. Então, não exatamente é de um episódio em específico, né, mas em sim de uma coisa que acontecia, né, que acontece, que eu achei muito legal. Né, ano passado, né, falar que ano passado foi um ano complicado, todo mundo sabe disso, né? Não foi nem novidade falar isso daí, mas uma coisa que deixou aí bem leve aí foi esses bate-papos que acontecem, que ocorrem aí em off antes e depois. A gente também liga a câmera para conversar. E, cara, isso foi puta livre aí, isso aí foi muito divertido. E uma excelente forma da gente se conhecer e até mesmo aí de ver que, apesar do Bruno ser esse cara resmungão aí do jeito que é, que não duvido que não tenha gente aí que tinha medo do Bruno. Bruno, vou falar, os primeiros episódios que eu escutava você, eu não gostava de tu, não. Aí depois... Chato pra caralho, porra. Porra, nem fala. O Matheus foi embora, aquele Zé Ruela do caralho, que eu sei que escuta também, que o Matheus é escroto. O Matheus também dizia a mesma coisa, cara. Eu lembro de um episódio que foi o episódio de conspiração. Aí acho que foi um dos primeiros episódios de teoria de conspiração que teve do papo, né? Que aí eu fui escutar, aí o Bruno falando, caraca, o Bruno fala um negócio, pô, mas esse episódio tá legal aí. O Bruno tá falando um negócio legal aí. Aí a gente conversando aí, cara. Super gente boa, como todo mundo aí que faz parte. E esses coisas que acontecem off da gente batendo papo, além de ter sido um ótimo alívio, foi ótimo pra conhecer todo mundo aí. Bom, sobrou eu, né? Eu vou na linha do Gabriel. O quão difícil foi o ano de 2020, eu acho que a gente não tem dimensão aí, né? Para. Agora... Eu tive várias conversas com o Guilherme especificamente a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo, que ele já tinha passado por algo parecido e tal, e foi bastante importante na época, assim, embora eu diga que ainda estou atravessando essa jornada, e ajudou bastante. Então é sempre bom você ter um amigo ali disponível, 2 horas da manhã você tá conversando, é incrível, né? E assim, a conexão que a gente tem eu não tenho com pessoas que eu convivo fisicamente, é impressionante. E também citar aqui, esse ano a gente teve na empresa o lançamento de um programa, né? E aí eu tava procurando, pô, preciso de alguém que edite um vídeo e tal, e o Paulo, ele se prontificou, aí ele falou, eu não lembro exatamente o que ele falou, aí ele, não sou profissional. Não, você pediu alguém que é um editor de confiança. Isso, é, exatamente. Acabou levando o melhor editor do Paraná. Não, eu falei assim, não, editor sim, confiança aí já não sei. Tu escreveu isso, né? Aí a hora que eu vi o vídeo, caraca, meu irmão, o cara é foda. Então, esse tipo de trabalho, assim como o podcast, ele é 100% baseado na confiança, né? Porque o podcast, por exemplo, eu tinha época que eu editava o Papo de Calçada. Eu parei de editar porque deu um problema, de áudio, um outro podcast que participa, aí eu falei, eu nunca mais vou editar. O podcast que não seja meu, porque deu uma confusão que eu falei, não, melhor não. Aí, imagina, eu tô lá, tem 5 pessoas aqui, eu sou o editor, eu posso simplesmente tacar o foda-se e aí bloquear a galera nas redes sociais, ninguém fala comigo, não tem episódio, e aí ferrou o compromisso de todo mundo. Então, ninguém se conhece aqui pessoalmente, pessoalmente, a exceção do Paulo, da Gabriela, eu acredito. Então a nossa relação, ela tende a ser mais líquida, mas ela é baseada 100% na confiança, entendeu? Você fala que você vai entregar, você vai lá e entrega. A gente acredita um no outro, né? E foi isso. Essas duas situações que eu queria citar. E também outro dia eu tava ouvindo tanto o episódio que a gente fez da Copa do Mundo, que já deve ter sido citado. Foi um momento meio legal, porque a gente levou vários áudios que a gente compartilhava no grupo, né, conversas em off, pro episódio. Foi um período importante pro próprio entrosamento da equipe. E com certeza, ano que vem, com a Copa do Mundo que vai ter, a gente vai fazer algo parecido, diferente, melhor, e também com certeza na saída dessa pandemia, né, um outro espírito, a gente espera, porque por mais que a gente está aqui gravando, ainda está muito carregado, né? Hoje é um privilégio a gente só estar aqui, de estar bem, estar falando, é um privilégio, né? Ainda mais para quem está tendo que sair aí, se expondo, que é o meu caso. E também o próprio fato de ter vários episódios ali gravados, às vezes é um conforto pra gente. Às vezes eu ouço episódios antigos e eu me divirto com o que eu tô ouvindo. Às vezes você não tá num dia muito legal, tá cansado, e você se diverte com o pessoal. Podcast tem isso também, né? Você fica íntimo das pessoas mesmo sem conhecê-las, e depois você conhece mais ainda. Eu lembro também outro dia que eu tava ouvindo um remix que eu fiz, na época que eu falei aí agora há pouco que eu tava todo Zé engraçadão, que tinha uma pessoa aqui do... aqui de Santa Catarina, eu acho, que tinha um canal no YouTube que ele dava dicas de atuação. E só que você foi pegar o currículo do cara e não tinha... A época, né, ele não tinha feito nada, assim, de filme, de novela, né? Aí eu, pô, o cara tá dando, como fazer isso, como fazer aquilo? Aí o que o cara fez? Nada. E aí eu lembro que eu tava num dia meio ruim, eu ria, eu me divertia, então são esses momentos. Da hora. Suelen, tem um momento bom com todo esse tempo teu de papo de calçada? Tem um momento bom pra contar pra nós? Cara, eu tenho um momento de cobrança do Gabriel, sabe? Porque, assim, não sei se vocês percebem. Cara, o Gabriel fala muito né no final das frases. Entendeu? É o momento que eu falo assim, Gabriel, diminui isso, por favor. Ô, Suelen, desculpa te cortar, mas isso acontece bastante, assim. Eu, por exemplo, eu tô gravando com a minha namorada, né? Tanto em live ou 24 vezes, e às vezes eu me irrito também, eu falo bastante, né? Só que a primeira vez que eu gravei com ela era tipo muito over, assim, porque, claro, a pessoa tá ali, não tem o hábito, né? Tá começando, aí você precisa encadear o raciocínio, às vezes você tá se acostumando, o pensamento não vem, aí você fica, né? Aí eu falo, não, tá falando muito, né, cara? E eu me irritei editando aquilo lá. Sim, no início eu dava esse estoquezinho pra ele. Mas assim, o momento do papo, assim, que eu achei bacana foi uma vez que eu tava aqui na casa do Gabriel e vocês estavam fazendo. Tava conversando, né? Fazendo videochamada, aí eu fiquei conversando com vocês, conheci, né? O restante do pessoal, que antes eu conhecia só a Gabriela e o Paulo, por causa do joguinho que o Gabriel fez eu baixar pra jogar, né? Junto. Aí, não sei, eu comecei a gostar, assim, de familiarizar com vocês. E tenho gostado muito, assim, de ver vocês conversando, de participar. Assim, o que eu percebi de hoje, assim, de vocês contando como vocês entraram no papo. Mano, o Guilherme foi tipo o Batman, sabe, juntando a Liga da Justiça. E vocês só aceitando, tô dentro, vambora. Agora o coração do Guilherme tô quentinho editando esse podcast. Não edita na vontade de pau no cu, nem ouve. Eu, como sou. É isso que eu ia falar agora. Como eu sou o escroto dessa porra, Guilherme, vai tomar no cu, seu filho da puta, porque você não tá participando da porra do episódio 200 do seu podcast, viado. Pronto, tá gravando. Vacilão, vacilão. Ele vai escutar, vacilão, né? Manda um pau no cu, Guilherme, Gabriel, pau no cu. Gabriel, você já falou? Já falei, já. Agora, senhor Domingues, fale o seu momento. Senhor Domingues. Obrigado, parte. Cara, eu acho que, ó, eu gostei muito, cara, do nosso primeiro contrafactual que eu participei, que foi daquele nosso mundo estranho, mas achei muito legal o nosso gavetão do ano passado pra esse ano, quando fiz a entrevista com todo mundo. Eu achei que não ia dar conta de fazer, o Guilherme me avisou lá em junho, e eu fui enrolando. Gravei o primeiro episódio com a Gabriela e perdi o episódio, tive que gravar de novo. Mas no final eu consegui gravar pra todo mundo. E também, acho que foi no segundo episódio da novela, que tava todo mundo junto gravando. Agora no final, o pessoal não sabe, mas a gente gravou cada um separado. Cada um gravou o seu, depois o Guilherme e o Gabriel reuniram. Mas no começo a gente gravava tudo junto. Os personagens daquele dia gravavam junto. E a gente ria muito gravando. Lembra, Gabriel? Foi muito engraçado. Muito. O primeiro episódio, quando eu lancei minha voz de seduzência e depois veio a voz, cara, não, quando veio o Ricardo Antônio, caraca, eu tô paquerando o Lula, cara. Boa voz. Eu volto em 2022, pode crer. Agora você sabe como é namorar com o Paulo. Aí, ó. Mas foi isso, tá? Pessoal, falamos um pouquinho aqui, acho que foi divertido, mas vamos agora pro momento cultural. Eita. Cara, no momento cultural, eu tive uma ideia aí. Vamos aproveitar que é o episódio 200 e cada um indica um episódio pro nosso queridos ouvintes que pegaram a gente agora e lá ouvir? Eu já estou pronta, posso começar. Depois a Su, vai Sussu. Eu não sei o número do episódio, eu só sei que eu adorei, porque vocês falaram do ator que eu amo, que é o Adam Sandler. E tipo assim, cara, eu achei o episódio demais, foi maravilhoso. Não é um episódio do Papo de Calçada, é um episódio do TV na Calçada. Do TV na Calçada. Ai meu Deus, que gafe. Episódio assim. 45, se eu não me engano. Eu não sei, eu só sei que eu adorei, que eu mas vale, fui vale, lá vale. Através de vocês. Bom, valeu, senhor. Próximo. Eu tenho a indicação aqui do Marinaldo, que compareceu ao chat, mas não vai comparecer em áudio, porque está deitadinho na cama dele. Marinaldo, pau no cu. Ele quer recomendar o episódio de J-Rock, que ele participou, onde a gente deu uma aula de J-Rock e grupos estranhos para ouvirmos com várias músicas legais. Eu, Bruno da S, Gabriel Lira, Paulo Zanella e Marinaldo. Exatamente, foi muito bom isso também. A gente riu muito nesse episódio. E tudo isso graças ao Deus Raposa. Não fale disso, por favor. Não fale do Deus Raposa em vão. E eu, Gabriela, vou indicar o episódio do K-pop, porque eu acho que foi o episódio que eu brilhei, porque foi, eu acho, o episódio que eu me senti mais à vontade. Momento. Porque por mais que eu não seja uma grande fã de K-pop, eu acompanhei por muito tempo, então eu julgo que eu entendo bastante. E eu me senti muito bem gravando, porque era passar uma informação que eu sabia. Então eu tava, tipo, no meu ápice da glória. E eu acho que ele foi divertido no final. Ah, com certeza. Uhum. Isso. Olha, eu de minha parte... E como eu disse, é meio difícil, porque, como eu já falei, eu já participei da maioria dos episódios que estão no ar. Eu fico sempre surpreso quando as pessoas falam isso, de que se assustam comigo. Mas aí eu não vou citar nenhum dos que eu já citei. E aí, para confirmar, eu não vou falar isso porque não existe a minha fala, então não vai adiantar nada eu indicar esse episódio. Deixa eu indicar um episódio que eu gostei pra caralho da gente ter gravado. Bem recente. Cara, os episódios de fim de ano, quando a gente elege as músicas que a gente gostou, né, no fim de cada ano, então esse que rolou em 2020, o que rolou em 2019, o que rolou no final de 2019, o que rolou no final de 2018, são sempre episódios muito bons, porque no meu caso, quando eu boto para escutar esses episódios, né, todos os episódios musicais do Papo de Calçada, eu me amarro em fazer, né, eu me amarro em fazer. Por conta disso, porque é música. E aí eu acabo percebendo coisas que eu não tinha me atinado, seja no momento da gravação, e aí no momento que eu escuto, eu falo assim, nossa, fulano falou isso, eu não percebi. Então assim, eu gosto muito dos episódios musicais do fim de ano, que a gente sempre faz uma reflexão sobre as músicas que a gente mais gostou e tal. Então vale a pena sempre curtir tanto os episódios musicais, que rolam uma vez por mês, mas os episódios de fim de ano eu acho muito bacanas. Eu acho muito bacanas. Tem um do final de 2019 que eu gravei com o Edgar do Coqueiro Cast. Eu tinha 3 indicações para fazer. O Edgar citou 2 das minhas indicações. Eu achei isso curiosíssimo, sabe? Eu tinha uma manga na carta, mas o Edgar acabou citando 2 das minhas indicações. Eu gostei muito de gravar esse episódio, foi muito maneiro. Ô Bruno, eu lembro muito bem da sua vibe no nosso episódio do disco, eu acho que foi. Ah. Eu lembro de você falando, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui balançando os ombrinhos. É do episódio disco. Eu acho que quebra a fama de cara de bravo do Bruno quando você escuta ele falar essa frase. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso, gente. Fala mais, você tá balançando os ombrinhos ao som das músicas dos anos 80, que vai resolver. Pode, é uma boa dica. Obrigado, Gabs. Engraçado, eu chamo você de Gabs e o Gabriel de Gabs também. Eu vou indicar, acho que vou indicar 3 episódios. Só que 3 episódios, só que um não é do Papo de Calçada, mas eu vou indicar pela importância de o Papo de Calçada já fez isso outras vezes, mas aproveitar o espaço público que a gente tem para trazer certos assuntos, que foi um papo solo de abril de 2020, que falava sobre suicídio, que a gente entrevistou o Abel Petri, que era perito criminal, psicólogo, e ele falou sobre suicídio na nossa sociedade. Conheci ele numa palestra, e aí eu entrei em contato com ele e falei, cara, interessante essa tua palestra, você falaria em podcast sobre isso? E aí fiz umas perguntas lá, vale a pena ouvir. Os outros 2 que eu vou indicar, o primeiro, indo na vibe que a Gabriela falou do K-pop aí, que é indicar um episódio que a gente falou de rap, é um negócio que eu estudei muito, e aí eu estudei tanto que eu parei de estudar, mas tá tudo na cabeça. Daí a gente tava assistindo um seriado lá, que eu não lembro o nome, da Netflix, e foi muito boa a gravação. E aquilo, dar voz aos poetas da rua, né? O surgimento do rap, um contexto histórico, é uma história assim, incrível, e as pessoas, é o que a gente falou lá no episódio, a pessoa não tem nem um ensino fundamental, é a sabedoria que ela tem, que ela traz na letra, é impressionante a profundidade que eles têm ali, eles estão na ponta, vivendo aquela situação, e a própria questão de como surge em cada costa lá dos Estados Unidos, e também a gente derrubou alguns mitos, o rap surgiu na Jamaica, deu uma boa explicada no contexto ali. E aí teve um episódio do Papo de Calçada que eu participei, que eu fiz a indicação de um curta que falava do caso Eloá. Eu tava assistindo vários curtas em um site lá, E aí a galera do Papo de Calçada fez ampliou esse debate fazendo um episódio sobre imprensa sensacionalista. Isso, isso. É o episódio 98. Isso aí. É, então, e inclusive a capa do episódio é justamente o caso Eloá, né? Que se você que está ouvindo for ver como que a imprensa tratou esse caso à época, é um absurdo. Tipo, a culpabilização da vítima no seu mais claro. Para o pessoal que não viu. É, o espetáculo tá sendo mais ou menos como tá tratando-se do Lázaro agora, de ser uma pessoa que tá correndo lá no... É, exatamente. Então... Lázaro teve a culpa da vítima, né? Que era com o cara, um cara trabalhador e tudo, né? Que uma merda. É, nossa, enfim. É, e aí são esses três episódios que eu gostaria de indicar. Vamos lá, acho que falta eu, né? Então, vou indicar um episódio, vou até falar o número do episódio, que é um episódio também que foi um especial, foi o episódio 150, que foi os episódios de situações impossíveis, onde eu demonstrei com métodos científicos comprovados, onde a Terra não é plana, não é uma geóide, e sim oca. Tá, um estudo aprofundado que eu fiz num período de 5 minutinhos e levei aí coisas sérias aí. E cara, também que eu lembro foi, se não me engano, foi a Renata que fez a pergunta de qual é o tipo de, se eu não me engano, foi de gênero a qual a gente escolheria. Ah, isso aí. Cara, se a gente pudesse escolher que gênero a gente viria, como é que a gente ia escolher? Isso daí, cara, foi muito legal, cara, esse episódio aí foi bem divertido. E isso daí, esse episódio aí que eu vou indicar, tá? Eu vou indicar aqui o episódio, acho que foi um dos primeiros que eu fui host, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Foi na campanha do podcast dela do ano passado, 2020, O Mundo Feminino, onde que uma galera vinda aqui do Papo de Calçada, algumas, e a Licamun também participou, onde tiveram um papo muito maneiro sobre o mundo feminino e alguns idiotas lá perguntando para as mulheres algumas coisas. Sim. Foi muito engraçado. Cara, as pessoas. E aí, deixa eu fazer só um adendo. Minha mulher não tá aqui, mas eu respondo por ela, afinal eu sou o marido dela. E ela não veio participar porque tá cansada, porque a bicha só tem hoje pra descansar. Ela tá trabalhando de segunda a sábado. Então, só posso falar por ela. Nesse episódio rolou um negócio que depois a Renata veio me contar. Gente, ouvintes que estejam ouvindo esse podcast, que em algum momento assim, eu vou fazer um podcast. Gente, podcast não precisa ser engraçado sempre, ok? Se você ouvir os últimos 200 episódios que a gente já gravou, e aí você vai ter aí um trabalho de 200 horas, pelo menos, tá? Então você vai demorar um pouquinho, uns 2 meses, pelo menos, para cumprir isso tudo. Cara, podcast não precisa ser engraçado o tempo todo. E eu lembro que tanto a Renata, e eu acho que a Lika também, os caras falando umas perguntas engraçadinhas para as mulheres, e eles achando que elas iam entrar na zoação. E, pô, falar de feminismo com mulheres é assunto sério, rapaziada. Vocês não podem cair nessa besteira de achar que elas vão levar tudo na pilha e vão amenizar o problema, não. Quando se fala de falar, quando se pensa em falar em feminismo sério, vocês têm que levar isso em consideração. Então, esse episódio, bom que o Paulinho lembrou isso, que eu me lembro muito bem desse episódio, que foi um episódio que a Renata fez questão de participar e tal, e ela ficou muito puta com as perguntas engraçadinhas que o pessoal mandava, entendeu? Não tá tudo lá no episódio, porque tem edição, mas por conta disso. Então, a gente não grava só episódio engraçado, a gente também grava episódios engraçados, mas a gente também fala de muita coisa séria, porque quando você vai num bar ou quando você encontra seus amigos, você não fala só de zoação, Você fala também de coisas sérias. O seu amigo conta problemas que ele tá passando, etc e tal. Então, e é muito bom Paulo lembrar disso, porque eu lembro da reclamação da Renata quando gravou esse programa. Não de ter gravado o programa, mas das perguntas que foram enviadas. Achando que as mulheres, né? Eu acho que tava a Angélica, a Renata e a Lika Moon. Achando que elas iam ficar fazendo gracinha, sabe? Com as perguntas que o pessoal mandou. E não foi bem assim. É, e também todo mundo já falou, hein? Sim. Sim, pode falar, Michael. Ah, e também essa é porque hoje tá um pouco menos, mas um tempo atrás aí tinha muito essa questão de. Do parâmetro de podcast ser esse de papo de várias e ser sempre engraçado e etc, né? Mas até olhando aqui, eu fui no site ali, o antigo Blogspot, para ver alguns episódios, para ver qual era o número do episódio. Papo de Calçada, ele consegue ter uma variedade de assuntos que chega a ser invejável, né? Porque eu tava olhando ali, falou sobre democratização de acesso ao cinema. Você consegue falar sobre, não é o Papo de Calçada, mas dentro do site ali tem a questão do suicídio, tem outros assuntos importantes da psique humana, tem a imprensa sensacionalista, fala de música, aí fala esses episódios aí, vilões que amamos, 200 podcasts fazem. Filmes que odiamos, 200 podcasts fazem. Mas também tem essas questões sérias aí. Que estão dentro da nossa sociedade, o programa não se furta a fazer esse debate. Inclusive, no momento que a gente está gravando, a gente está no meio dessa pandemia do coronavírus, é um privilégio só a gente estar aqui vivo, podendo falar, ainda mais repetindo, né? Eu também trabalho aí de segunda a sexta e não é em casa, né? Então a gente acaba se expondo, é um privilégio só estar vivo aqui com saúde falando. Ainda mais no nosso país que tratou a pandemia de uma forma lamentável. Assim, e também o programa fez esse debate, né? Uhum. Tem um episódio sobre isso. Então, além de tudo, o programa é vasto, variado. Às vezes a gente vê em outros podcasts aí que eu conheço, o pessoal fica meio assim de falar de tal assunto. Já presencio isso. Mas aqui no Papo de Calçada não tem isso, não. Não que não tenha compromisso. Compromisso tem. Seriedade e também a gente não se furta de entrar nesse sistema. É, cara, e eu sempre vou lembrar uma coisa que a gente sempre falou. Se a gente for pensar que, assim, que foi uma coisa que eu estava falando mais antes e eu falei pro Paulinho, cara, aqui ninguém é especialista em porra nenhuma. Eu, por exemplo, eu sou professor de história, eu não posso errar nisso. Mas eu vou esquecer em algum momento, porque eu gravo esses episódios. Não tem um episódio do Papo de Calçada que eu não gravei chapado, né? Eu, Gabriel e Suelen, estamos montando um curso. Qual é o nome do curso, por favor, Gabriel? Masterclass Beba Como um Campeão. Obrigado. Entendeu? Não tem um episódio que eu não tenha gravado bebendo cerveja. Então eu posso ter esquecido uma data ou alguma coisa mais acurada. Mas ninguém aqui é especialista em porra nenhuma, porque isso é um papo de calçada. A gente está conversando entre amigos. Então não tem essa de, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Vamos conversar sobre o que a gente sabe sobre aquele assunto ali. E a gente emite. E se isso divertir você, bom. Se isso inspirou você, melhor ainda. Se você ficou puto com a gente, puta, agora a gente atingiu o nível máximo da parada. Porque quando a gente começa a incomodar alguém, mano, alguém saiu do sério com a gente, isso é bacana pra caramba. Então, também é o seguinte, né? A gente consegue fazer uma movimentação aí pra que a informação. Tipo, só a galera do Papo de Calçada tem um monte de episódio foda já, mas também quando é um negócio muito específico, a gente consegue se movimentar e trazer. Por exemplo, se fizeram o Paulo, né, trouxe uma pessoa lá pra fazer entrevista de cinema, né, quando teve o coronavírus, foi pego um economista pra falar disso, né, então a gente consegue, além de tudo, trazer... Da Vaza Jato, a gente trouxe o Breno, né? Então, a variação, e inclusive a diferença de conteúdo do Papo de Calçada é grande, né? É bem elogiável isso. É um podcast bem, bem singular aí, que a gente, é uma história bem singular que a gente está marcando. Exatamente. É, antes de ir para a finaleira aqui, de finalizar o episódio, tinha a Gabriela Domingos, tem um recadinho pra gente. Meu povo, tô aqui. É, meu povo, eu tô com uma campanha pessoal, mas eu tava pensando bem e pensei por que não convidar os nossos ouvintes a participarem, além de reforçar o chamado pro pessoal do nosso grupo, do Papo de Calçada, de que para comemorar o meu aniversário eu estou organizando uma maratona de doação de sangue. É, só para lembrar as pessoas aí, os Estados Unidos fundou o país bem no dia do aniversário da Gabriela. Então, exato. Quando tem fogos nos Estados Unidos, é em minha homenagem, não pelos Estados Unidos. Entendam? Entendam esse caso. Chupa Yankees. Mas, então, voltando a falar sério, os bancos de sangue estão em baixa, dada a pandemia. E a gente não pode virar as costas para isso. Eu tô engajada nisso agora porque eu finalmente atingi o peso mínimo para conseguir doar sangue. Então eu estou chamando todos os meus amigos, colegas, desconhecidos, queridos, ouvintes, todo mundo que puder fazer essa forcinha, botar quantas máscaras for necessárias, de preferência KPF 22. Talvez eu esteja enganando o número. PFF 25. Isso, PFF 25. Coloquem as suas máscaras e vão para os hemocentros. Marquem lá, é agendadinho, com horário, tem vaga, tem bonitinho para você, sem aglomeração. E vamos doar sangue porque tem gente precisando. Então, quem não puder doar sangue por algum qualquer outro motivo, eu também tenho outra campanha para esse mesmo dia no meu aniversário, que é um domingo, que é 4 de julho, mas vamos considerar aí a primeira semana de julho inteira. Você pode doar para uma ONG de sua confiança, qualquer valor, contanto que você ajude. Então vamos fazer disso um momento para ajudar as outras pessoas, ainda mais num momento tão crítico que a gente está passando como agora. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas eu espero que vá ao ar antes do meu aniversário, porque aí dá... Não, não vai. Mas se você não doou no dia 4 de julho, vai doar agora, vai doar o sangue, vai fazer a sua campanha para uma instituição de caridade aí. Com certeza tem muita gente precisando do sangue e da grana. Foi muito difícil convencer a Gabriela a trocar a festa por essa ação, mas a gente conseguiu, né? Que convencer o quê? Eu tive a ideia. Mas a gente agradece, pessoal, fora a brincadeira, é muito importante, tá, a galera tá precisando e, nossa, tá difícil, 2020 e 2021 tá sendo um ano difícil e é legal as iniciativas, tenham mais e se você puder dar uma ajudinha pra gente não, pra quem tá precisando, né, pessoal, pro pessoal que tá precisando, a gente também precisa, se quiser fazer parte do Padrim, mas como um coletivo, papo, né, acaba que é a gente. A gente junto. Mas eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos nossos padrinhos, que são o Renato Amorim, o Danilo de Almeida, o Pensador Louco e a Jaque Rosa, o pessoal que faz uma doação pra gente mensalmente ali, mesmo que simbolicamente, mas dá aquele incentivo pra gente pensar que tem gente que gasta um real com a gente por mês. Isso deixa a gente feliz, quer dizer que a gente não tá tão à toa assim. Então obrigado aí ao Renato, ao Pensador, ao Danilo e a Jaque Rosa. Eu quero dizer uma Paulo, coisa aqui. Desculpa, depois o editor pode colocar, pode passar o áudio pro... Pode mover ali, né? Teve episódio da crise energética do Amapá, né? A gente se mobilizou, sim, trouxe o pessoal do Monte Ampé, explicamos lá que é criticidade, que a culpa ela estava um pouco deslocada do que estava o debate público, né? Então, a gente faz os corre aí e tem essas campanhas que igual foi falado agora. Então, dá bastante orgulho de fazer parte da equipe. Isso, né? Aí. E eu queria falar também, eu queria mandar um recado para as pessoas que estão no grupo de Papo de Calçada. lá no Telegram. Gente, conversa com nós. Vocês não falam nada. A gente pediu, a gente pede sugestão, vocês não falam nada. Entendeu? É, a gente pede um monte de coisa pra vocês não falam nada. Uai, vocês são 20. Vocês querem só ver? Vocês acham que a gente brilha, brilha, estrelinha? A gente... Não, fala com nós, por favor, porque vai ser divertido se vocês fizerem isso com a gente. A gente faz porque tem alguém que ouve. Né? Se a gente não ouvir vocês, fodeu. Viu, segue a ideia do Bruno aí, conversa com a gente. Se você não faz parte do grupo, entra lá pra conversar com a gente no t.me/papodecalçado lá no Telegram e dá suas dicas, suas críticas, xinga, conversa com a gente. A gente vai ficar muito feliz em ter você falando com nós lá no grupo do Telegram. A gente também tá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você quiser por Papo de Calçado, o Maicon, inclusive, tá lançando uns vídeos maneiros lá. Você pode acompanhar a gente em vídeo também lá no YouTube. Agora fique com uma palavrinha aí do nossos ouvintes mais ilustres, um cara que sempre confiou e sempre prestigiou a gente, o Pensador Louco. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E que vem mais 200. Mais 200. Ai, ai, ai. Tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.